Delta 10-81-30 graus com 5 nós. Ali decola na pressa. No 714, chama Recife, 1-2685, bom voo. 2685, bom trabalho. Web 6746, autorizado ILS, reporte estabilizado. Batalha estabilizado, 6746. É o 94, prossiga. Estamos na posição 5, você vai esperar o 30 para sair, para fazer o push? Negativo, o push pode ser simultâneo. Ok. Controle 128, por gentileza. Controle, bom dia, Oceané 9183. Oceané 9183, bom dia, contato radar, sabe manter 380, voa Leda. Voa Leda pro 380, 93. Salvador, boa noite, com 896, da Charlie, atualização, não funciona. Boa noite, 96, mantenha, me escuta e aguarda para a cópia. Para o táxi 353-197, tem 65 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna São Luís. Quantas pessoas a bordo, por gentileza? 65, 65. Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Tripe. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, Tripe. A linha decola, pista 10, o vento é de 1-1-0 graus com 4 lados. A linha decola, pista 10, 5-3-1-7. Eu sigo no 606. Gente, comandante, foi apresentada uma DLA para as 4h20 junto à sala ES e a gente não possui nada do seu plano aqui para constar no sistema. Eu cheguei com o Centro Recife e com o plano de voo de lá e não consta nada. Eu estou pedindo para a sala ES retransmitir seu plano. Solicito que o seu aguarde em torno de uns 10 a 15 minutos. Tem certeza que a DLA, o voo está completamente dentro do horário. Comandante, eu estou recebendo uma informação da sala ES. E a mesa me disse que foi apresentado uma DLA para as 4h20. Eu estou aguardando a liberação do sistema para que eu possa liberar o senhor, ok? Ok, checar junto à empresa. Iniciar. 110.4. 1896, cópia. Vou parar com 1896. Autorizado para João Pessoa, 370 nível, decola da 10, saída Pucajama, direto Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Perusco 58. 5573 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola da 10, saída Aracaju, decola para a esquerda, transfer 58, transponda 5573, controle 120, sessão 8, 896. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto no 4. Chama lá quando pronto, 896. Fora táxi, gol 994, está com 145 a bordo, 213, alterna Salvador. Via Pátio Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 1994. Pátio Índia Alfa, me chama no ponto de espera, gol 1994. TP 5317, decolou agora ao 57, 120, sinal 8, controle. 728, 5317, obrigado, senhorita, bom dia. Dia. Yeah. Controle Salvador, bom dia, bom dia. 5317 da Trip, na Momo. Trip 5317, contato radar, sobe, mantém o nível 360, saída Momo. 360, na Momo, 5317, aguardando 38, 5317. Gol 994, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 994. Salvador é 1606. Gol 1606. Siga gol 1606. Como informação da empresa, não foi apresentado nenhum tipo de DLA. O voo estava completamente dentro do horário. Eu sei, comandante. A informação foi passada junto à sala IS, me dizendo que tem um plano do senhor com uma DLA. Mas sem problemas, mesmo que seja feito uma DLA, o seu plano eu recebo ao 0400, que é 20 minutos antes. Porém, Recife e o plano de voo de Recife... não tem nada do plano do senhor, então eu não posso autorizar sem que o mesmo entre em contato comigo. Eu vou checar junto ao CGNA uma possível autorização de um código discreto, ok? Ok, porque tem alguma coisa de errado aí, que o nosso voo existe há vários, muitos dias e o horário previsto é 53. Tem alguma coisa perdida nesse meio de caminho aí. Pois é o que a gente está tentando resolver. Do gol 994. Boa noite, Web 6746. 6746, mantendo escuta e aguardo a autorização. Torre, o gol 1994 está alinhado na 1-0. Afirmo, tem livre decolagem da 10, comandante. Venta de 100 graus com 5 nós. Livre decolagem da 10, gol 994. Confirme? O 5317 da Tripolia vá para o código Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Autorizado. Obrigado. Web 6746, livre pouso na 10, 100 graus com 49. Autorizado, pouso na 10, Web 6746. Ano 994, decolou 01 no 128. 128, Gol 994, obrigado, uma boa noite. Controle o Gol 994. Uno 994, contato radar, só desmantenha 350, saída PUCA. 350, PUCA. Solicita com o final 330, o Gol 994. Gente, aguarde. Aguarde. Tipo 53, UNO 7, restrito 340, chama agora Recife, UNO 2685, bom voo. 53, UNO 7, restrito agora 340 e Recife 2685. Obrigado, Sanita, bom dia. Uno 994, final 330. Thank you, 330, 994. É 746, no solo 04, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 07 no pátio 3. Gol no 606, na escuta? Minha amiga, eu tenho contato junto ao CGNA, que é responsável pelo gerenciamento de tráfego do Brasil, e estou aguardando um código transponder de informação do mesmo. Porque o centro não me libera, o plano de voo também não, e o IS também não. E nós que estamos na ponta da lança, estamos tentando resolver essa situação. O CGNA ficou de me responder e eu estou aguardando uma resposta para dar para o senhor, tá ok? Ok. Só que esse DLA ou é um DLA falso ou inexiste, que não foi esse DLA por nenhum funcionário da empresa Gol. Pois é, é isso que a gente, justamente isso que a gente está checando. Porque mesmo se você tivesse apresentado uma DLA, o seu plano já deveria estar aqui. Estamos na escuta. O 6746, Alfa Kilo, parte 307, obrigado. Boa noite. Boa. 994, chama Recife no 2085. 2085, Gol 994. Salvador, 1896, para pushback acionamento, portão 4. Boa noite, 96, tá ligado, pushback acionamento, chama táxi. É autorizado, chamar para o táxi, com o 896. vamos à cópia? Autorizado para Campina Grande, 390 nível, sou decola da 10, na saída Pucasipá, após decolagem, curva esquerda. 5001 é o transponder, 120.8 controle. Autorizado Campina Grande, nível de voo 390, decola da 10, Pucasipá, curva esquerda, 5001 no transponder, controle 208, voo 1606. Protegimento correto, pronto para o push? Negativo, por favor, poderia informar o motivo do atraso para nós lançarmos aqui? Claro, comandante, a situação é a seguinte: o seu plano é um plano repetitivo. O plano do senhor é um plano repetitivo. E acontece o seguinte: durante o tratamento, se perdeu o seu código transponder. Eu recebi todos os seus dados, a rota, o nível, o tipo de aeronave, o destino, todas essas coisas. Porém, durante esse tratamento que passa junto à sala IS, junto ao plano de voo e junto ao controlador Recife, a gente não recebeu, alguém não recebeu o seu código transponder e por isso acabou ficando, eu fiquei aguardando, pedindo um código para Recife, Recife não podia me dar, liguei para o CGNA e acabou acontecendo esse tipo de coisa. Tá bom, muito obrigado. Com 1896, pronto para o táxi, com 1271 a bordo, com 2 horas e 37 de autonomia, Fernando Fortaleza. 1896, prossegue via Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Índia Alfa, chama no ponto de espera, com 1896. Estou no ponto de espera da 1-0, vou continuar. A linha decola 10, o vento é calmo. A linha decola 10, o vento é calmo, vou continuar. 2, bom nome, 06, pré estacionamento, autorizado para o estacionamento de Matarco, 06. Autorizado, bom nome, 06. O 9896 decolou a uso no 9120, decimal 8, controle. 2080, bom, muito bom, pena. De Salvador, boa noite, voo 1896. Boa noite, 1896, contato radar, mantém o nível 370, mantém a saída PUCA. Nível 370, mantendo a saída PUCA, voo 9696. Bom dia, Papa Romeu Bravo Alfa Tango, acione identificação.